brasileiro, moradores do terceiro mundo na economia, sem dinheiro, sem status, sem fama, sem nada. O que seria da gente, povo brasileiro, se não fosse a nossa coragem, a nossa autoestima? Aí, essa ideia não é de rapper pra vocês. Essa ideia aqui não é de branco pra preto, pra vermelho, pra amarelo. Essa ideia é de ser humano pra ser humano. Porque esse é o único momento que a gente se respeita. É o único momento que ninguém vai atrapalhar a nossa festa. É o único momento que vermelho, branco, amarelo se conhecem, fazem novas amizades, certo? E o hip hop traz isso, pode ter certeza. E ninguém vai falar que a gente é desorganizado, porque a gente é organizado. A gente faz parte da maior cultura do Brasil e quem sabe até do mundo. Vamos se organizar pra gente poder conquistar, pra gente poder ter orgulho do que a gente fez no passado, certo? Cada um de vocês aqui tem um talento e tá escondido em algum lugar que você ainda não conseguiu achar. Mas aí, não é ideia de pastor. Hoje você vai achar, porque muitas pessoas reunidas com um único propósito: a amizade, a coragem, a vitória, a força de vencer, o respeito que a gente não tem na rua. Todo mundo aqui deve ter. Aí, quando a gente sair daqui, todas as problemáticas vão voltar. A polícia vai enquadrar a gente não vai ter dinheiro, a gente vai sofrer preconceito, mas esse é o momento que a gente vai aproveitar, a gente vai tirar uma onda, a gente vai se confraternizar. Para provar isso, olha para a pessoa que está do seu lado e fala aí: Jesus te ama e eu também te amo, irmão. Eu também te amo, irmão. Amor do coração, isso se chama respeito. Jesus te ama e eu também. Olha para a pessoa que está do seu lado, pega na mão dela e fala: Jesus te ama e eu também. E todo mundo aqui pode, basta acreditar.